lutas vierem contra ti, irmão, insista. Sua fé expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão.